Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus. Eu peço as orações da igreja para que o Senhor receba o nosso louvor. Aquilo que Ele determinou está determinado. É soberano, Ele faz o que Ele quer fazer. Ele é grande. Vá dando glória, Jesus vai batizando com o Espírito Santo. Ele vai curando você que está enfermo aí. Aleluia.